Controle Salvador, passar para a Alfa Charlie Mike, transformação é, botar no ideal de descida. A Papa Alfa Charlie Mike, chegada a MAN, desça para o nível de voo 050, ajuste no 0197. Para o 050, com 1017, o Alfa Charlie Mike na MAN. A Papapá Alfa Charlie Mike, tem condições de descer em high speed e voar direto Duna? Afirmativo, em high speed desce direto Duna, Alfa Charlie Mike. Controle Salvador, boa noite, 3170, informação Eco. 3170, boa noite, via chegada mar e desça até o nível de voo 060. Ajuste na 017. Chegada mar e até o nível 060, 3170. São 3520, via chegada mar e desça até o nível de voo 070. Ajuste no 017. Papapá Alfa Charlie Mike, sem restrições, desça para 2.000 pés, ajuste no 017, autorizado o final do procedimento ILS X-Rays, aflição no 0 repostabilizado. 2.000 com 1.017, camarada estabilizado, o Alfa Charlie Mike. Dá 3170 sem restrições de altitude, desça até 4000 pés. Ajuste 90197. 4017, restrição da 3170. Então 3520, desça até o nível de voo 050. 050. Controle atingindo 2000, vai estabilizar no curso do lote, o Alpha Charlie Mike. Papapá, Alpha Charlie Mike, complete final dos procedimentos, chame Torre Salvador. 1118, decimal 95. 295, Alpha Charlie Mike. Torre, o papapá, Alpha Charlie Mike, estabilizado, curso do lote. Papapá, Alpha Charlie Mike, com permissões? Após o externo, cancela uma base pela direita para pouso 97. Alfa Charlie Mike, ciente, reporte para o cancelamento. Reportará, Alfa Charlie Mike. Final do procedimento ILS X-Ray, da pistão no zero, reporte estabilizado. 32 mil pés, reporte estabilizado, 3170. Tempo, Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, cancelado aos 1-5, curva esquerda, gira, base pela direita, reporte, final, pistão no 7. Reporta na final da no 7, Alfa Charlie Mike. É na base da 97, controle baixado checado, Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, autorizado pouso, pistão no 7, vento 160 graus, 05 nós. Alfa Charlie Mike, vindo pouso na 197. Então 3520, desça até 3000 pés. 3000 pés, 3520. Alfa Charlie Mike no solo Zuno 7, confirme o pátio. Cada vez que é, libere o direito a estacionar a frequência livre. Alfa Charlie Mike, vai levar a direita na papá. Ram 3, 170, confirme velocidade indicada. 780. Ram 3520, tráfego do pré-sede a 9 milhas, 9.6 dúzia de milhas, com 180 de ground speed, Airbus 321. Vai estolar aí. Não, não vai estolar não, mas vai interceptando o localizador. Olha, eu estou a 3170 estabilizado. 3170, complete final de procedimento, chame Torre Salvador. 118, decimal 95. 295. Então, 3520, desça para 2000 pés, autorizado final de procedimento e LS Xtreme de apitão no zero, rebote estabilizado. Está estabilizado. Salvador, Tantra 170. 170, avistado, autorizado, pouso, pista 10, vento 170 graus, 04 nós. Teste de pouso 10, Tantra 170. Ram 3520 estabilizado. Estabilizado. Veste final do procedimento ILS X-Ray, chame Torre Salvador. 118, decimal 95. 295. A 3170, no solo 22, libera a direita, solo 121, decimal 9. 219. Salvador, tá 3520, né, baixa casa, pistão no zero. 3520, autorizado pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 069. 180 com meia, livre pouso. Liga Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para o 3170, boa noite. Na 3520 no solo de 25, libere próxima direita, solo 121 decimal 9. Direita, solo 121 decimal 9, tá? 3520. Roda, boa noite, tá? 3520. 3520 para o Livrou. 3520 para o Juliette, portão 04. Alfa Juliette para o 04, 3520. Salvador, Gol 9348, boa noite, quem tiver informação aqui. Salve 348, boa noite, essa é a identificação dessa minha chegada a Mari para o nível de voo 050, ajuste de altímetro no 017. Minha chegada 17.50, só preciso que ele pedir para voar para a ponte, sabe? Autorizado direto o status, Gol 9348. Hoje estamos 348, obrigado. Voo 9348, está autorizado a final do procedimento LF de Cristina 0, versão para 2 no 6. Altímetro 1017, reporte estabilizado. Recebi o reporte estabilizado em LF, Gol 9348. Boa noite, Gol 9330. 9330, boa noite, FN, identificação, deixa para o nível de voo 050, na chegada malha, a gente vai primeiro no 017. Mais 50, 27, 9330. Pode voltar, 37. 3 a 3, TAP, Gol 9330. Vitória Alfa 3520. Salvador 3520, na 3520. Saída para Aracaju. Saída prevista para Aracaju é Cuca, Jamo, após direto Aracaju. Já. Caso o seu nível seja acima do 190, até o nível 190, voa na saída Conde. É, vai ser 210. No nível 190, sai na saída Conde. Obrigado. Utilizar a TLS com 348. Pode 348. Com 9348, chama agora a torre 1, 18.95, gol. Torre de Salvador, gol 9348. Está na frequência do controle. 348. Boa 9348, autorizado pouso Pistona 0, Ventona 70 graus, 03 nós. Livre pouso 9348. Nove três quatro oito no solo de 48, libere próxima direita, solo 121.9. Solo direita 219, gol 9348. boa noite. Voo 9348, desafio. Voo 9348, taxi via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, voo 9348. Beleza, 9330. 330, chama agora a torre 118, decimal 95. Decimal 9330, boa noite, bom dia, final 10. O 9330, avistado, quem negar 10, 17. Autorizado pouso, pistão a zero, vem 1.80 graus, 039. Ponto, 9330.